Mi-6201, maintain position, standby for pushback. Right, and maintain frequency to 6201, standby for pushback. Fala Salvador, passa em reforma em Serra Lima. Ah, e a Serra Lima, chame táxi. Mike Eco Delta, tem livre pouso 1-7, o vento no 30 graus com 8 nós. Mike Eco Delta, reporte solo controlador. Livre pouso, está falando controlado, Mike Eco Delta. Filme estacionamento. Maxer Lima, na Alfa, reposte no ponto de espera, pronto, Maxer Lima. Maxer Lima, na escuta? Faça um 80, o senhor está entrando nessa área interditada, segundo notão, ok? Retorne, contorne o canteiro central e após prossegue à sua direita via Índia e Alfa até o ponto de espera. Presente, Índia, Alfa, já está livre, alinhar e decolar da pista 1-0, o vento 1-2-0 graus com 0-9 nós, Eco Serra Lima. Dado Solu 02, grato, tá livre até o Pate 4, então boa tarde. Liga. Tem que dar certo a autorização, Galeão, 601. 601, formação em curso Sierra, autorizado Galeão, fez o Luna 03 lá, após conforme a rota do plano de voo. Nível 360, saída da El, Leda, após Brice. Decola da 1-0, com primeira curva à direita, após a decolagem, acione 51 no 74 no transponder. Frequência do controle 120.8, gol 1601. Galeão 360, acesso 1-0-3 MAP, Israel, Leda, Bridge, decola da 1-0 direita, 1-7-4-0-8, gol 1601. Gol 1601, só confirma o transponder copiado? 5-1-7-4, gol 1601. Cotejamento correto, repórter pronto para puxar o estacionamento, portão 1-1. Reporta Araci, estamos aqui. Serra Lima, decolo 03, chame controle 120.8, tem um bom voo. 1208, grato Lima. Salvador é o Papa Uniforme, Eco Serra Lima, da sua escuta. Me... Papa Uniforme, Eco Serra Lima, siga direto, Feira de Santana. Tem minha altitude, coisa nada? 2.500 pés, já na... Iniciando a curva pra manter a predial, Eco Serra Lima. E vou direto 2.500, Eco Serra Lima. Lima, 2.500. Isso, Eco Serra. Luno 567 autorizado Brasília, avião fez o Luno 7 até a Pina, após conforme a rota do plano de voo. Nível autorizado 360, saída Arbo, transição Elefa, decola da 1-0 com primeira curva após a decolagem à direita, acione 5177 no transponder, frequência do controle 120.8, gol 1567. Resolve alguma pista? Ativo. Chama a torre 11895, Mike Oscar Golf. 895 mais, Golf. Golf 567, cotejamento correto, reportando para o posicionamento, portão 06. Que Oscar Golf, confirma intenções de pouso. Estão pousando na 17405 aéreo de carro. Oriente, Mike Oscar Golf, continue a aproximação no zero negativo, prosseguir para final no 7 ainda. Aguarde instruções para girar base cursa. Reduzindo então, vai dando instrução. Seu holding point via India, holding point contact tower frequency 118-095, QNH 1013. Taxi hotshot, runway 10, wind over there, decal 118-95, 1013, 201. Salvador, muito boa tarde, Altan 3897, cliente formação Sierra, nível 320 Guarulhos. Qual vez que chamou o Sal? 3897, cliente da Sierra, 320 Guarulhos. 3897, informação Sierra, confere. Aguarde um segundo para copiar. Rodando. 17, 10. Aqui, estou na proa da final da 17, estou fora do eixo da 10. O Mike Oscar Golf informa o tráfego à sua frente, ok? Está com outro controle, ok? Mantenha a proa da cabeceira 10, negativo 17 ainda. Short runway 10, 620 and a fully range for departure. Hold position, Chanel 6201. Hold position. Só confirmando, o pouso vai ser do Mike Oscar Golf na 17 ou no 0? Ok, Mike Oscar Golf, agora o trapo já livrou, ok? Já livrou, não atrapalhou a reportar, o senhor está autorizado para prosseguir na 17, ok? Mas antes não estava autorizado. Afirmativo. Então está na final, baixado, travado, está 17, vai girar baixo. Mike Oscar Golf, vento no 20 graus, 08 nós, livre pouso no 7. CL5402, transponda a frequência do controle 120.297. Oceana 6201, clear to line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, 6201. E até Belo Horizonte, direto trip, conforme a rota do plano de voo, 3897. Afirmativo, agora entende 340 Guarulhos, Aparizulu 16, até BHZ. Dael, Leda Bridge, curva direita, 5402, 1208, 3897. 3897, concessionamento correto, reporte o campo para posicionamento, portão 05. Portão 05. Chanel 6201, clear for takeoff runway 10, wind 120 degrees, 09 knots. Clear for takeoff runway 10, 6201. Mike Oscar Golf, solo 09, frequência livre, estacionar. Tan 3897, forma que está pronto para o pushback e acionamento no 5. Tan 3897, coordena que se solo, reporte para o táxi. Reporte para o táxi, 3897. Salvador, boa tarde, 6720 da Web, informação Sierra, 360 Galeão. 6720, informação Sierra, confere, autorizado Galeão. Via Upezulu 10 até Smart, após conforme a rota do plano de voo. Nível 360, CDAL, Leda, após Bridge. decolada 1-0, com primeira curva após a decolagem à direita, acione 5-1-5-7 no transponder, frequência do controle 120.8, web 6720. Então é para o Galeão, 360, Pampers Zulu 1-0 até Smart, após conforma a um rato do plano de voo. Decolar da pista 10, curva direita, Dael, Lisa, Bridge. 5-1-5-7, o transponder e o controle 208, por web 6720. Web 6720, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento, portão 1-0. Reportarei no lugar. Salvador, 1-2-7-3, sentiu marcar uma registração, confirme. 1-2-7-3, boa tarde, informação em curso Sierra, copia? Copia. Autorizado com fins, eu fiz o 1-6. Nível 360, seda da El, Leda após bridge. Decola da 1-0 com primeira curva após decolagem à direita, acione 5407 no transponder, frequência do controle 120.8 ou 1273. Autorizado com fins, 360, após o 1-6, da El, Leda bridge, primeira curva à direita, 5407 transponder, controle 208, ou 1273. 1273, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento, portão 03. A gente vai reportar. O gol no 567, coordena 15 de solo, reposta para ataque. Reposta. Polo Salvador, Jané 6259, por gentileza. Lua, Xané 6259, coordenada de sol, reporte para o táxi no 09. Por favor, está autorizado? O senhor coordenador de sol, autorizado. Coordenador de sol, reporte para o táxi no 09, Lua, Xané 6259. Obrigado, vai reportar o táxi. Juste 1013, 1500 pés, reporte ingressando no Interlagos, Indiana, Almendral. O voador está 3297, está acionado 219 a bordo, 4 horas de avião pronto para o táxi. Está 3297, autorizar táxi até o ponto de espera, via passe principal Índia, no ponto de espera, chame a torre, em 118.95, ajuste na 013, está 3897, chamou o voo. Passe Índia no ponto de espera, 1895, obrigado, está 3897. Torre, Paulo, voo 1567, posição 06. Paulo, voo 1967, eu sou 06, agora estou completamente em moto, para o pushback em treinamento. Por gentileza. Puxa, né, 6259, já iniciou o push? Vai iniciando agora. Gente, eu vou no 567, fazendo equipe de solo, reporte para o táxi. Reportar para o táxi, vou 567. Eco Zulu Novembro, livre pouso 17, vento 120 graus, 09 nós. Autorizado, pouso 17, Zulu Novembro. Oi, eu tá 3897, boa tarde, tá com a espera da 10, pronto. São 3897, boa tarde, Alinda, coluna 0, vento 110 graus, 099. Alinda, coluna 0, tá 3897. Para o táxi, eu vou com a 567, com 6 horas de descimento, alternando o Galeão, 86 a bordo. Coluna 567, autorizar táxi até o ponto de espera, via táxi principal, enviando o ponto de espera para a minha torre, em 118.95, antes do sino 03, o voo no 567. Autorizar táxi com o ponto de espera, torre 118.95. Tá 3897, decolou os 22, chame o controle 1208. 1208, obrigado. 6259, tem 1970, 4 horas e 30, antena Galeão. Puxa, né? 6259, irá seguir a aeronave da Voz sua frente até o ponto de espera. No ponto de espera, chamar a torre em 1118, decimal 95, antes do 0013. 2895, 0013. Tá 3897. 3897, saída da Elcio, com 340. 340, 3897. Próxima ponte espera para o nosso voo no 567. Voo no 567, a linha decolando 0, vento no 1, 0 grau, 08, mais. Autorizando a linha e decolar, voo no 567. Salvador, Oxané 6259, boa tarde, ponto de espera pronto. Oxané 6259, ciente, após o gol ali, mantendo zero. Após o gol ali, mantém. O Salvador, é o gol no 940, boa noite. Gol no 940, boa noite. A informação em curso, a Serra, copia? Gente da Serra, copia, Guarulhos. Autorizado Guarulhos, nível 360, que é o Zulu 16, até Belo Horizonte, após trigo, conforme a rota do plano de voo. Decola da 1-0, com primeira curva à direita após a decolagem. Sua saída da El, Leda após verde. O transponder 5415, frequência do controle 120, décima 8, gol 1940. Iniciado o 940, autorizado Salvador Guarulhos, nível 360. Recorda que são a 0, com curva direita na filha da El, Leda Bridge, Hotel Zulu 16, Belo Horizonte, direto, Bridge, fora do plano de voo. Na colher 5495 e o patrulho 208, voo no 940. Voo no 940, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, estacionamento, portão 01. Estará o 40, obrigado. Chegar aqui acionamento, WB6720, portão 110. WB6720, coordenador de sol, reporte para táxi. Ele livre e vai coordenar com o pessoal chamando o ataque 6720. Controle, boa tarde, Golão 567, passando 1500 pés na saída Arbor Elefa. 567, sube, mantém 360, vigilante. 360, vigilante, 567. Na 6259, livre decolagem no zero, vento no 20 graus, 08 mais. Retiro decolagem, 6259. 3, tapando pushback, somente portão 3. Full 1273, um minuto. Web 6720 já iniciou o pushback, acionamento? Vai iniciar no exato momento que o rapaz que recolheu o pique chegou. Gente. 1273, qual é a equipe de sol? Reporte para ataque. Coordenação, reporte ataque, 1273. Almeida em Jerão, Índia, November Alpha, na chegada Interlagos, em Mar. Gente, reporte rotatória ou visual com aeródromo? Índia, November Alpha. Reporte na rotatória ou visual, Índia, November Alpha. Na 6259, decolou aos 29, chame o controle no 208. 208, obrigado, boa noite. Controle, eu chamei a 259, boa noite. É 259, sube a manter 360 na saída da El. A manter, pode voar da El, Oleda? Voar da El. Confirme? Tá, é autorizado. Tá, é, obrigado. 6259, autorizado da El. Gente, autorizado da El, obrigado. O 203 não tem a posição, retome porque a aeronave da web já está quase finalizando.